pego o balde, pego o gelo, Red Bull. Vem, DJ Jean Considerado. Hoje eu tô fervendo, quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu, mexeu, para, para, volta, caixota, dando DJ das Produções em Mosqueiro. Vamos lá, DJ Rodrigo. Presta atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. É só catucadão, catucadão, catucadão. Olha só, olha só, olha só. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Performance no DJ Showman do Pará. Em Mosqueiro. DJ Jean Considerado, produzindo os melhores CDs e salinas.

aventura, fazendo você dançar. Rodrigo Show, agitando e contagiando a galera. DJ Jean, fazendo da sua festa um verdadeiro show. Águia voou, deixa voar, deixa voar. DJ Jean Considerado, produzindo os melhores CDs e salinas. Dale, DJ Jean! Dale, Jean! Beijando. Eu aguavo, deixa voar, deixa voar. Eu aguavo, deixa voar, deixa voar. DJ Jean. DJ Marcos Cauê. O considerado Aglisson Produções. Jean Considerado. Acabou de conversar piada, é pop na parada. O águia tá passando, tá com a garra molada. Novinha assanhada, diz que não sabe nada. Mas depois dessa noite vai levar-lhe uma bicada. Elas ficam loucas, querem beijar na boca. Tem o DJ Zé e Juninho numa boa. Diz que é santinha, mas depois perde a linha. Tem o DJ Nandinho que tá tocando novinha. Escuta uma coisa que eu vou te falar. DJ Jean. Eu aguavo. Jovens do Mix, a produção exata para a sua música. Aí, DJ Rodrigo, solta o som, meu DJ. Malandamente, mexerá de carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir. Malandamente, meteu o pé pra casa, diz que a mãe tá ligando, mas se for por aí. DJ Jean, o garotinho de Salinas que é show. A pontaria no pistão vai começar. Se não soltar o brinquedo, nosso bonde vai buscar. Vai, vó, pega ela, dá tapão de palma na cadela. Vem sapinho, sem desespero, dá tapão de palmela. E puxa o cabelo, vai, vó, que não anda só. Mulher que fica sem caô, chama o caminho.

aí, DJ Rodrigo, manda ver, solta o som. Foi covardia fugir assim, com essa carta vai me deixando pra trás. Com sua letra tremi teu ser, mesmo errado, se ainda me quer. Então me olhando nos olhos, fale que do nosso amor você desistiu, que acabaram minhas chances. Tire de mim a esperança. Se eu disser que não quero, você me deixa mesmo que meus olhos digam fim. Do DJ Rodrigo Show e fique à vontade. Manu, batidão é Billy Brasil. Covardia fugir assim, com essa carta vai me deixando pra trás. Com sua letra tremi teu ser, mesmo errado. O DJ tá muito louco e mandou te avisar que ele vai te empurrar. Então fica de quatro novinha pra mim e começa a empinar. Então fica de quatro novinha pra mim, no G15 vai empurrar. Vida dessa novinha, então sobe novinha que o DJ vai tocar. E os amigos do baile tá doidinho pra te empurrar. É DJ Mary, um exemplo de DJ mulher do Pará. O DJ tá muito louco e mandou DJ Jean considerado. Que ele vai te empurrar. Então fica de quatro novinha pra mim e começa a empinar. Então fica de quatro novinha pra mim, no G15 vai empurrar. Dali Rodrigo Show! Te acordo, choro, chamando teu nome. Sofro de amor, ó pobre coração. Eu já tentei tudo pra te esquecer. Mas tudo que eu faço, tudo que eu olho faz lembrar de você. Amor, volte. Rodrigo Show. Agora diz pra mim como vou ficar sem te tocar. Se nada faz sentido quando eu olho você não está. DJ Jean considerado. Produzindo os melhores CDs e salinas. Caralho, é o Paulinho da Dida. Galera da segunda pop. Galera da segunda pop. Galera da segunda pop. Galera da segunda pop. Olha dentro dos meus olhos e diz que não me ama mais.